boa tarde. Bem, rapidamente, já que o senhor representante do senhor secretário precisa sair, em primeiro lugar, um abraço ao doutor Ferreira Pinto, que eu conheço desde a época que trabalhava na SAP e eu na execução penal da Defensoria Pública. O que eu quero pontuar aqui, em nome da Defensoria, aliás, está o Cláudio Lúcio de Lima, que foi coordenador do Grupo de Direitos Humanos, fez um belíssimo trabalho ali, é o seguinte, me parece que o ponto fundamental não é tratar do caso individualmente de um, outro ou aquele outro mal policial. Como os dados trazidos pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos e todas as outras entidades demonstram, o problema estrutural do modo pelo qual o policiamento é feito no Estado de São Paulo. E não só no Estado de São Paulo. Ou seja, o que é importante que o governo reconheça é que existe um problema de policiamento e não um ou outro policial. Porque se fosse um ou outro policial, esse problema estava resolvido. Mas como os números demonstram, a todo ano existe um número elevado e absolutamente desproporcional e despropositado de mortes entendidas como resistência seguida de morte. Então, isso que eu estou falando não é invenção da Defensoria Pública, decorre de relatório, por exemplo, do relator da ONU para a tortura, quando esteve no Brasil, aproximadamente 10 anos, diz que a primeira providência que os dirigentes estatais têm que fazer é reconhecer publicamente o problema e não dizer que é uma questão marginal e pontual. É um problema estrutural. O que nos quer dizer, obviamente, é que a gente sabe que a grande maioria dos policiais são pessoas extremamente honradas, eu tenho vários amigos, não tem problema nenhum. Mas não se trata de caso pontual, e sim de um problema relacionado ao modo pelo qual o policiamento é feito. E se o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, finalmente, pela primeira vez na história desse Estado, reconhecer que existe um problema, tem que dizer, bom, então como nós vamos resolver este problema estrutural? E não apenas a prisão individual, que é devida, como o senhor colocou, tá certo? Daquele policial que comete homicídio. Ok, mas como é que a gente muda a situação daqui para frente? Então, o que eu proponho é que, se o senhor puder levar ao seu secretário, no mínimo, que reconheça publicamente, com a mesma veemência que eu trouxe aqui, tem que ser reconhecido publicamente. Por exemplo, a Folha de São Paulo publicou essa semana esses números, outros jornais vêm publicando. A Secretaria, com todo respeito, precisa, através da sua área de comunicação, dizer: a Secretaria de Segurança Pública não admite esse tipo de comportamento. Claro que não. Publicamente, mas precisa dizer, mas não disse, né? Em primeiro lugar, eu acho fundamental isso. Em segundo lugar, chamar a sociedade civil, em princípio, com o CONDEP para discutir o problema, os números que foram trazidos. E o senhor disse que há casos que podem ser de atividade absolutamente ilegal de policiais. Eu não tenho a menor dúvida de que nos números trazidos, alguns, não sabemos nem quantos são, podem ter sido de uma reação absolutamente legítima de policiais. E nós também podemos supor que há outros casos que não foram reações legítimas, até porque o senhor disse que tem alguns presos. Então nós vamos começar a dar um tratamento de problema de Estado a essa questão, e não pontualmente tratamento de corregedoria. É isso que precisa ser feito, e acho que é isso que nós esperamos. Que a Secretaria se abra, traga as pessoas da sociedade civil e de outras entidades para discutir o problema, ver como se enfrenta esse problema, avançar, dar transparência aos números, avançar na construção de soluções e monitorar essas soluções. Então, o número está caindo, o número não está caindo, por que não está caindo? Tá certo? Eu acho que era isso que nós queríamos dizer, e é esse tipo de encaminhamento que talvez seja positivo a partir da dor das famílias que aqui estão presentes. Obrigado.